Golf, Golf Mike Alpha? Mas escuta. Solta voo direto de China? Direto de China. Gente, o centro solicita. O centro informa que a Pro Ideal seria 338. Confirme. A Pro para é 287. É, após o Ponte Azul da Lapa. É na Pro de Ponte Azul da Lapa, 287. Ajuda no caso. Baixado travado, trip 5403. Confirma direção e intensidade? 110, 110 com 14 com 14. Ok, ciente, trip 5403. Trip 5595, decolar dos 40, 1208, boa viagem. 208, 5595, bom dia. Para a Sierra aqui do Índia, autorizado para a Sierra Bravo Eco Golf, nível de voo 430 via Upper Zulu 9. Decola da pista no 7, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nitsa. Controle 120 decimal 8, transponder 5420, papapá Sierra aqui do Índia. Da Sierra Kilo Índia, chame nesta quando para o acionamento com informação de PB e autonomia alternativa, senhor. Prossiga. Pode pra ali antes da meia milha para o bloqueio de Valença. É para você ficar na área, mantendo aí do 055 ao 0625. Setor Luiz, vai do Zero. Para efetuar algumas manobras e após prosseguir com o toque e a revista em Valença. Pode pra mim. Entendi. Então o senhor vai ficar fazendo sobrevoo na área após toque arremetido em Valença. Afirmativo. Em seguida, prosseguiremos para um toque arremetido em Veracruz. E após, se possível, dois procedimentos em Salvador. Gente, na escuta do controle, o Mike Brasianchi, mantendo 065. Tempo 03. A evolução na área Netuno é por quanto tempo, mais ou menos? Patrão Golf Mike Alpha. 52 milhas de Salvador, mantém uma centena, chama Recife, 12545, bom voo. Alterna 1260, 1288. 61140, Recife, 12545. 2545, 61140. Azul 4207, desça para 2000, ajuste 1014. 2000, 1014, 4207. Atinge 050, tá 3198. Dois zero sete, desça sem restrição para 2000, ajuste 1014. Para 2000, no 04, 4207. 3198, vai descer via para 3000 pés, ajuste 1014. Vai descer via 3000 pés, ajuste 1014, tá 3198. Da Juste Potan 3198. Tá 14. 14, obrigado. Qual é a excelência de fazer seu 2000? 2000. 2000, 3198. Não, Campo Avista Azul 4207. Completa com a torre 1895. 1895 com a torre Azul 4207. Torre, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, tráfego avistado, checa o trem, vento 100 graus, 13 nós, altitude 04, pouso autorizado, pistão 0. Baixado e travado, livre pouso no 0, Azul 4207. Três 98, 2000, ajuste 14, está livre, LS. 2000, ajuste 14, autorizado, LS. Que está 3198. É o Mike Foxtrot Serra que chamou isso? Foxtrot Serra, por gentileza, confirme a pista de onde decola e o pátio se encontra? Bem, pátio 5, pista 17 para Serra, Sierra Juliette Zulu Tango, é isso? 7, confirme, radial ideal de subida 288? 7, quantas milhas você passa, por gentileza? Mike Bravianchi. Três ou sete milhas copiado. Mike Foxtrot Sierra pronto para cópia. Mike Foxtrot Sierra autorizado para Sierra Juliette Zulu Tango, nível de voo 105 direto. Decola da pista 17, primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra, ou a liberação do controle na frequência 118 decimal 95, transponder 5411 no Papatango Mike Foxtrot Sierra. Muito bem, pista 10. Então, pista 10, curva direita, corredor Axé, 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle 1895. Procedimento correto, senhor 5411, controle Salvador em 120 decimal 8, qual o POB? 10 a bordo ciente para acionamento táxi e decolagem. No pátio 5, chame correção. No pátio 5 para acionamento e táxi, chame a torre na frequência 6895, Mike Foxtrot Sierra. Milhas 8 a Serra, baixar travado. Zulco 207, solo 55, liberando a direita via Eco 219. Eco 219, Zulco 207. 3198. Bom dia, checo o trem, pistão 0, pouso autorizado, vento 110,12. Baixou e travou, livre pouso, tá 3198. Checkland, liga o telefone, chame táxi. Esse Zulu, ciente. A princípio eu tenho um plano aqui para as 12 Zulu, deixa eu chegar no sistema, já volto com a sua autorização, Mike Delta. Salvador Azul 4207, zona S, direcional. Alfa Alfa autorizado, chama ingresso Taxi Juliette 4207. Alfa, chama direto, valeu, valeu. Mike Eco Delta, acabei de encontrar a sua DLA de 1300, faz cópia. Autorizado para Manati, meio pé direto, decola a pistão no 7, primeira curva à direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, transponder 0125, Mike Eco Delta. Modifica da presente. Qual que é o B? Bianchi. Colagem torre 1895 Delta, de volta. Táxi autorizado, chama ingresso pistão 7, o papapá, Serra Quilo Índio. Tio 4, chama pro táxi com Delta. Chamada de pousa. Mike Bravian, que desça para 3.500 pés do Juste 14. Seis, 3.500 pés, rapporta visual para início de descida, para o estudo de tráfego. Do 3198, solo 58, liberou via E com 29. 219, 3198. Yeah. 1, 2, 1, decimal 9. Posição Coral, serviço radar terminado, mantém 140, chame controle Ilhéus, 1201. 1330, é isso? E 30, Lima Kilo Oxigênio, eu ainda não tenho o seu plano na minha tela, aguarde, vou checar e já volto. Gente, eu não tenho menos dois. Ingresso no Juliette, 3198. 3198, autorizado ingresso, portão 3. Portão 3, 3198. Sente visual com Valença? Sente, o Mike Bravian que desce para a altitude de tráfego, ajuste 1014. Então, prossegue para a toca remetida agora? Desça para a altitude de tráfego, reporte cruzando 2.500 pés. 12.30 mil pés, 1 minuto para cópia. Eu acabei de encontrar o seu plano, eu vou trabalhar esse trip e já volto com a sua autorização Lima Kilo X-Ray. Mike Bravian. Eu já encontrei o seu plano, só não tenho mais trip. Eu vou fazer esse trip e já volto em dois minutinhos para a sua cópia. Quilo Índio, pistão 7, decolagem autorizada, vento 100 graus, 13 nós. Tá, gente marca a data viatura, daí vai na sua direita, vai fazer o follow até a interseção Oeste devido a ondas aí no pátio. Reporte na hora para ingresso. Kilo, agora em contato com a sala IF, só um minuto. Quebec Kilo, acabei de entrar em contato com a sala IF, já mesmo nos solicitou aproximadamente mais dois minutos para suas tribos sejam inseridas e tratadas pelo sistema. Só um minuto. Frequência livre. Passe aquilo índio, teclado 01, no controle 120, desse 8, boa tarde. 208, uma boa tarde, sem aquilo índio. Salvador, boa tarde. É o papapá Sierra, aquilo índio. Vou no 738, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Chegou na Mari 050, vou no 738. Controle, boa tarde, é o papapá Sierra Kilo India. Sierra Kilo India, contato radar 430, saída Momo. 430, saída Momo, Sierra Kilo India. Corredor Axé, controle 120, decimal 8. Transponder 0117, Lima, Kilo X-ray. 07, prossiga. Protegimento correto, Lima, Kilo X-ray, qual que é o B? Liga dos rebordos, ciente acionamento, táxi e decolagem. No pátio 5, chame na torre na frequência 11895, Lima, Kilo X-ray, tenha um bom voo. Quebec Kilo, eu ainda não recebi seu plano, só mais um minuto. Confirme? Desça para 1000, ajuste 1014, reporte visual com Valença. Correção, Vera Cruz. Salvador, voo no 044, Central Del, boa. Voo no 044, identifica a chegada Mari, desce até o 0620. 060 na Mari, voo no 044. Observe o bandeirante, siga o tráfego até a interseção, chama para ingresso no 7, Lima, aquilo é que sai. 4, sente, vai ficar atento, a viatura da inferno vai fazer o follow-me até a interseção off devido a obras, então, vem. Mando para o SEAC, Kilo India, direto o Momo. Prezado, Momo. A tua está aí à sua esquerda, se estiver sinalizando ali, vai até a hora, chama para ingresso. Fox Fox, cruzamento autorizado, táxi via Lima. Mike, chame. Qual é a sua? Via Mike Lima, chame ele na Lima para ingressar no pátio no solo em 219. Mike Fox Fox. Mike Eco Delta decolando ao 05, controle 120, décimo 8, até a volta. Prata. Kilo, é o solo? 7. Ciente, só mais um minutinho, pessoal, 4. Ciente, 500 pés, reporta no farol da barra. Tô pronto, 4. Dilética daquilo, autorizado Sierra, November, Victor Romeo, 1000 pés direto, decola pistão no 7, primeira curva à direita, corredor Axé, controle 120, décima 8, aciona 0121 Juliette, Quebec, Kilo. 1014. O helicóptero decolou à frente, está mantendo 500 pés aí na linha litoral à direita. Está próxima ao farol de Itapuã no momento. Decolagem autorizada 513. Aquilo, o controle é 120, décima 8, torre 118, décima 9, 5, senhor. Juliette Quebec Kilo, qual POB? 4 no POB, para acionamento táxi e decolagem no bate 4, chume torre na frequência 118, decimal 95, Quebec Kilo, tem um bom voo. Juliette Quebec Kilo, ir pressionar, chame pro táxi, a viatura tem vai fazer o follow-up até a intersecção Oscar, hein? Para parte principal, após Índia, pode esperar a pista no 0, ajuste no 0 no 4, pode esperar 2895, Sierra tem um bom voo. Pode esperar 2895, obrigado. Colando 07, está com voo à direita, o tráfego já passou, o farol de Itapuã mantendo 500 pés, chegou o controle 208, por lugar. Evacuação, muito grato. Inicia o táxi, fica atento a follow me no pátio 4, vai fazer o seu alisamento até a intersecção 1. Tá, vai seguir a instrução da infra-aero aí no pátio, ok? Uno 260, pronto, cópia. Uno 260, autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, via para o Whisky 58, nível de voo 390. Pistinhos 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5435, voo 1260. Cinco, quatro, três, cinco, cotejamento correto, voo no 260, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Prossiga. Gente, é forte além de ponto, Juliette, quer ver aquilo. Só um instante para a decolagem, aguarde para a decolagem, quer ver aquilo? Golo 738, desça para 2000, ajuste ao 0 no 4. Ok, 2014, Golo 738. Olimpo 03. Tem condições de manter a referência de usuários na proa 330? Já curva direita, ingresso na linha litoral, aguardando a transição de comunicações. Vai para o Sierra. Confirme. 07, mantendo 510 no corredor, no via litoral, apenas informa o tráfego no rumo oposto, mantendo 1.000 pés com destino Vera Cruz, é um Papa Alfa 34. Está a 2 milhas à frente do seu. Zero portão 8, autorizado, posto no metro, chumitaxi, são 2 na 0. Autorizado, obrigado. Direto que é aqui, eu tô com o bandeirante da Baeté, prestes a cruzar a final da pista 35, tá logo ligeiramente à esquerda da decolagem. Avisou ao contrário? Decolagem autorizada, fita no 7, 110 graus com 14 nós. O Direto que é aqui. Serra, corredor Xé, reporta no farol da Barra. Bota no farol da Barra. O nome é o pé. Mantendo no meu pé. Sente, frequência livre, até regresso. Prossiga. Sente, a 510. Jovete, que é aqui do Declado Azul 3, ingressará à direita no corredor Axé, assim que bloquear o farol de Itapuã, chama o controle 1208, até volta. Grato, que é aqui. Bono 044, 3000, ajuste 1014. 3014, no 044. Eco Delta? Sente, frequência livre. Vai transferir para o controle. No 208, para a volta, Quebec Kilo. Prato, bom serviço. Beleza, Campo Avista, 1-7-3-2. Completa com a torre 1895, meu pouso. 1895, obrigado, até já. Voo no 044-2000, ajuste no 014, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado, LS, voo no 044. Vilete Quebec Kilo, no meu pé, escorredor Xé, reporta fora da Barra. 14, 9, altindo 0 no 4. E 14, vai reportar externo, 1738. Vera, da Plano Protect, 118 a bordo, 3 horas de frente, Natal. Seria da presença 290. Direto destino, o Mike Fox Serra, ainda mantendo no meu pé a guarda de ascensão. Temos um traço indecisa para 2000. Paciência para o 290, mantendo no meu pé a guarda de autorização. Nosso mais curto no 440. Gente, no 440, copiado. Prossiga, Mike Bravo Yankee. 738, pista no zero, pouso autorizado, vento de 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Gente, autorizado pouso na 1 no 0, está checado, reporta pássaros aqui sobre externo. Gente. Transponder acionado. Gente, inicialmente 3 mil pés, o Mike Bravo Yankee na Prodimari. Acionamento aprovado, chame pronto para o táxi, Porto Aéreo 2550. Pare, desça para o 050. 050-5220. Chanel 6200 na Pro de TAP, desça inicialmente para o 220. Siga, Ibama. Gente, Ibama 07 informa um tráfego no rumo oposto, 2 milhas à frente do senhor, mantém 1 no 1000 pés. 500 pés, via litoral, repórter a Vespa Sul. 0044. Oi, 1895. 1895. Chané 6200 até o nível 1990. 1906200. Reporte externo baixar travado, custa 10, o vento de 110 com 110 graus com 13 nós. Gente, igual no 044. 220. 220, vai manter. Bônus 738, sala 119, direito 129. Direita 219, gol no 7. Gol no 260, 120 graus, 14 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada. Confirmando, o clearance está operacional? Mil perdões, eu não confiei. Confirma quem chamou? Tá, o Porto Aéreo 2526, só confirmando se o clearance está operacional ou se direto no solo. Opa, confiei agora. Se o clearance está operacional, é isso? Afirmativo. Negativo, senhor. De acordo com a informação Tango, o clearance não está operacional, as autorizações de tráfego são feitas aqui exatamente no solo, senhor. É, se possível, então, nossa autorização do 2526 para o Galeão. Estamos no pátio de autoridade. Pátio de autoridade, ciente Galeão 360. Eu vou coordenar a informação em curso Tango, número 2 para cópia. A provável subida será a Dael Leda Bridge, senhor. Só um minuto. Até 1170, Chanel 6200, voa Duna da presente. Duna descendo 1170, 6200. Eu 044, vento 120 graus, 14 9, altitude 104, pouso autorizado. Relieve, pouso, pista 10, 904, baixou de Dragão. O táxi de Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612, igual 738. Azul 4207, pronto para cota? Aqui, Azul 4207. Azul 4207, autorizado para Sierra Bravo, Romeo Juliette, nível de voo 340, via Brasilu 10 até ESMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 340, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5437, Azul 4207. Atualizado Rio de Janeiro, Santo Simão, Serra Bravo, Romeu Juliette, nível de voo 340, Aperzolo 1-0, ESMAP, Lúcio, Barbacena, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1-2-0-8, aciona 5-4-3-7, Azul 4-2-0-7, posição 1. 5-4-3-7, contagiamento correto, 4-2-0-7, portão 1, chame quando pronto para o pushback de saneamento, chame. 4-2-0-4. Força aérea 2-5-2-6, pronto para cópia? Força aérea 2526, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360, via Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após direto Toquim. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5177, Força aérea 2526. Autorizado conforme a 360 para o Zulu 10, de acordo com o Nicolás Pérez Pérez, curva direita, 208-5977. 5977, cotejamento correto, traseiro 2526, chame pronto para o acionamento, senhor. Chamaremos para o acionamento, senhor. Para 2309. Desça para 4 mil pés, ajuste a 014, o Chanel 6200, livre da restrição de velocidade e altitude. Mantendo descendo 4 mil pés, 514, mantendo high speed, 6200. Até outra vez do portão 08, no través do 08 seguirá o follow me da infraero até o portão 10, o 1044. Alfa Juliette, através do 08, segue o follow da infraero até o 10, o 044. Ingressão nos corredores visuais, Salvador. Romeu Yankee, prossiga. Nota acionada 2000. Ainda mantenha 1.500 pés, o Delta Romeu Yankee, aguarde novas instruções. Confirme a localidade do destino. Gente, confirme a pro ideal. Gente, o Delta Romeo Yankee vai manter o 1.500 pés inicialmente, temos tráfego no setor. Para aproximação, parte do Grael. Está presente direto, parte do Grael autorizado, vento 110 com 3, reporte no solo quando controlado. Aguarde a atenção, Delta Romeo Yankee. Olimpo 03, desça para 1.010, ajuste 1014. 300, pode prosseguir 2.000 pés. Olimpo 03. Está mantendo 1.000 pés? Tenente, está autorizado manter no 1000 o Olimpo 03. Oxané 6200-2000, ajuste 1014, está livre, LS, reporta estabilizado. Veja a reportaria estabilizada, 6200. November Yankee, Mike, Tenente, prossiga. Muda para o 5220. Mantenha a chegada, o TRIP 5220, autorizado descida para 4000, ajuste 1014. 4000-1014, dia chegada. 13, Zulu, é isso? Afirmativo. Gente, eu ainda não tenho o seu plano aqui, vou chegar com a sala IS, já volto com a autorização, November, Yankee Mike. Gente, a prova ideal é a 210. Kilo Oscar, 101 minutos para cópia, senhor provável, árvore após direto, só um minuto. Delta Romeo Yankee, suba para o 050, aguarde atenção. Salvador, bom dia, o TAN 3191, com a informação hotel. Autorização para o Rio Galeão. Confere, Mike Bravianchi. Limpo 03, corredor Veracruz, reporta Paripe. Tango, negativo, informação em curso é Índia, mil perdões, já. 260, Recife, 12545. 12545, Lona, 260. Zuno 91, Galeão 340 tem aprovado, informação em curso Índia, é o número 3, só um minuto, provável Dael Leda Bridge. 340, Dael Leda Bridge, aguarda. Bravianca, confirma velocidade. Vamos aproximando para este pátio, decola na vertical ou na interseção, tentando movimentação, reporte na vertical fora do tapão, aguarda a liberação. O comandante é o? Te mantenha, aguarde para o outro localizador. Sete, aqui Bravianca. 6200, estabilizado. Acima, visual com calma. Torre 1895, compulsa. Bom dia, obrigado. TRIP 5220, na praia de Duna, 2000, ajuste 1014, está livre LS, a porta estabilizada. 2000 para o Aduna, autorizado LS, a portaria estabilizada. 5220 da TRIP. Na sua aproximação, continua com a liberação. Muito obrigado. 05, declarei de imediato, confirma. Confirmo, declarei de imediato. Sim, na presença, está livre a porra do farol de Itapuã, aguardando transferência, guardião 05. November Yankee Mike, autorizado voo local, mil pés direto, decola pista no 7, primeira curva à direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0122, November Yankee Mike. Autorizado voo local, mil pés, 17, curva à direita, corredor axé, 120.8, controle, aciona 0122, o Papacão November Yankee Mike. November Yankee Mike, cotejamento correto, confirme 02 a bordo. 202, Tenente Mike, no pátio 4, acionamento táxi e decolagem, chame torre na frequência 118.95, Mike, tem um bom voo. Acionamento táxi 118.95, Mike. Torre 18, torre não, consigo. Controle 120.8, volta, guardião 05. No farol de Papuã, transferência para 120.8, guardião 05. Grato. Um plano de voo. Pista em uso 1-0, primeira curva, correção, decola da pista 1-7, decola da pista 1-7, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto, controle 120.8, aciona 5443, Papatango Golf, aqui no Oscar. 2, desça para o 50. 443, cotejamento correto, Papa Tango Golf, Kilo Oscar, qual é o seu POB e qual pátria se encontra? 10, já avisou com o local de pouso. Reporta a rodatória, Limpo. Decimal 95, Golf Kilo Oscar, tem um bom voo. Guardião 05, 510, reporta, avisou com o local de voo. 510, Guardião 05. Zero, tem táxi aprovado. A gente chegou no 014. Qual o POB, senhor? Vamos ver isso também. Golf Kilo Oscar. Perdões, confirme, o senhor chamou para o táxi, já está com as portas fechadas acionadas já para início do táxi? Está pronto o táxi 250, está com 29 a bordo. 29 a bordo, ciente, o senhor tem táxi aprovado. Na saída do pátio de autoridade, chame torre na frequência 118.95, ajuste agora no 014, forceiro 2550. Tenha um bom voo. Obrigado, torre do pátio 295. Bravianque 2000, ajuste 1014, está livre LS, rapporta estabilizado. 22 mil, 1014, atardar estabilizado, Mike Bravianque. Olympus 03. Escuta de volta no passado. Gente, torre 1895, mantendo no meu pé. 1895, gente, Olympus 03 para a torre emitida, confere. Gente, o senhor vai ingressar aqui na vertical do Lauro de Freitas, como se ingressasse na perna do vento, evitando a final da pista no 7 após ingressar na do vento, e aguardar para girar base. Na sequência aí de a princípio de 3 aeronaves para a pista no 0, na sequência a gente faz o toque emitido, ok? Batido, então vai até o vitorante dessa perna do vento e evita a final da no 7, vou deixar aqui. Strip 5220, pouso autorizado, pista no 0, 710 com 14. Livre pouso no 0, 5220. Avianca, chame torre, 1895, roda diretamente com o mesmo. Yeah. Parte de autoridade, mantém interseção, aguarde para ingresso. O táxi decolaria à esquerda, parte de interseção, precisa fazer o back-track até a cabeceira. Então, inicialmente, mantenha a presente posição, aguarde ingresso para a decolagem à esquerda, a partir da interseção. Aguarde a posição. Oi, Salvador e Mike Bravianque. Mike Bravianque, a porta externa baixa a travar. Atenção, direito no 7, na sequência após o externo para o cancelamento. Afirmativo. Gente, chama o externo baixado e travado para o cancelamento após direito no 7, Mike Bravianque. Bravianque. Dael, Lida, Bridge, controle 120.8, aciona 54. 54, tá 3191. Ok, autorizado 340, Galeão, Alfa Zulu 10. Conferindo SMAP, Lúbito e Barbacena. Decolando da 10, curva direita, da Eulenda Bridge, 1208, controle 5454. É o transponder do 3191. Protegimento correto, tá 3191. Portão 5, chama então para o pushback, senhor Mestre. Tá pronto, tá 3191. Confirmo, senhor. Já se encontra pronto para o posicionamento, portão 5? 5 está pronto, está 3191. Livre, chame táxi, está 3191. Camarada. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, pronto para a cópia? 4207, mantenha o ponto de espera. Trem baixado, checado. O 5220, confirma o vento? 110 com 3110, 13 nós, pouso autorizado, pouso 0 para o tripé. Livre pouso no 0, graças. Mike Fox Trot Zero, meu Bravo Oscar, no pátio 5, qual o seu POB? 88. Metrô 1895, Romeu Bravo Oscar, tem um bom voo. 6, autorizado a iniciar a curva pela esquerda da presente, segundo pela direita, no final no 7, Mike Bravianque. Chamará na final da no 7, Mike Bravianque. Força aérea 2550, até da trip cruzando agora cabeceiro no 0, após a passagem esquerda, é pode tirar de ponto. a partir da interseção com o pai de autoridade. Quatro zero, é isso? 2870, como que leva? O Gol no 777 é Regal 3, perdão, o 280 para Porto Seguro, é isso? Afirmo. Gente, a provável subida da Euleda direto, aguarde para recoordenação do nível, Gol no 777. Da Euleda aguardando, cópia, Gol no 777. Sua 360 pela direita, evitando a sinal no 7, pode ser interceptando. Ativo, já iniciou a 360 pela direita, reportar a interceptando no 03. Flip 5220, solo 37, direita via Eco 219. 219. Força aérea 2550, vento 110 graus, 149, pista 10, decolagem autorizada. Decolagem autorizada 2550. Aguarde para o, a cópia, seu número 3, já. Paulo 35220, livrando a sua escuta. 35220, estou autorizado, táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 5220. Tio 9A427. Estão no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, via Pedro 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após Conforme Rota. Controle Salvador, PR 120, decimal 8, e o transponder será o 5452. Trans 340, da Euleda Bridge a saída, Belo Horizonte, após Bridge, Belo Horizonte, Trivia, direto. Postos da chegada em Guarulhos, 5452 nosso transponder, 1280 ou controle, 3295. 5452 ou transponder, chama pronto para estiver de acionamento, TAM 3895. Positivo 5452, pronto para puxa e acionamento, 3895. O Gol 1777, está pronto, cópia? Pronto, cópia, Gol 1777. Autorizado ponto seguro, nível de voo 280, vai decolar da 10. Com curva à direita na saída da Euleda, após direto por seguro via Upper 50. O controle é PR 120, decimal 8, transponder 5461. Autorizado por seguro 280, via Upper 50. Decola da 10, curva à direita na saída da Euleda, controle 208, transponder 5461, Gol 1777. 5452 é o transponder, estima pronto, se tiver estramento, então 3895. Fala, Salvador, Cordial, bom dia, Papai Romeu, Romeu, Foxtrot. Romeu, Foxtrot Lima, bom dia, informação em curso é Índia, número 2, cópia. Gente, o Gol 1777 considera 5461 é o transponder. Gente, 5461, 777. Puxa, estacionamento, 3895. Então, 3895, aguarda. Zona 91.